Alfa, modelo 3890 para o táxi, time 115 a bordo, 3:25, alterna Natal. T3890, táxi via Índia. Não posso tentar personalmente se chamar 6620, como você saber? 115, da Índia, modulo 10186, 3890. Quem é que você Novembro para Patango, decolado Salvador 22, chama o controle em 120.8, bom voo. 1208, bom dia, obrigado, senhor. O ATS 6570 autorizado a linha decolar, pista 10, vento 150 graus com 09 nós. Afirmativo, autoriza lá após uma boa direta de barreira, senhor? Autorizado. Bom dia, 2 minutos, por favor. Modificado ao plano aos 24 das condições do usuário, frequência livre. Isso 6570, decolado aos 24. Chama agora o controle em 120, 18, bom voo, bom final de semana. Igualmente. Sua de WhatsApp 6570, decolou. Da cargo 6570, contato radar Flow 350, sai da PUCA. Seguinte, PUCA. Autoriza o Aracaju da presença? Pois é, uma guardando coordenação. Obrigado. Trip 5514 está 64 milhas nordeste de Salvador, no noroeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame Aracaju 120, pessoal 3. Checo Delta, cópia. Manati, o número 10, decola da pista 97, primeira curva direita, inicialmente no corredor axé, controle 120.8, pressão 0125. Ele é 0025. Para acionamento, coisa, já acionado para o táxi correndo no 10.6020, mas isso. Charlie. Vamos mudar o equipamento. Ainda negativo. Rota e mesma saída, ok? Vender Sabatão, não para evitar tráfego. Transovedor vai manter a presente proa, se falhar as comunicações, mais 6 minutos na proa, reassume direto barreira. A relação já entendeu a direto barreira? Eu também entendi. Transovedor, para evitar tráfego, vai manter a presente proa, se falhar as comunicações, mais 6 milhas na proa, reassume direto barreira. Afirmativo, vamos até a proa, com 6 milhas para a comunicação, direto barreira. Estamos confirmando mais 6 minutos. 6 minutos. Motor de Salvador é o trip 5396. Trip 5396, acione a identificação autorizada a chegada à mão, da acione 050. Afirmativo, 050 e possibilidade de acionar a escrita? Autorizado. Família 22223, qual que é o nome aí? 32223, acione identificação, autorizada a chegada bom, cidade acione 060. 060, 2223. Tan 3890, decolado do East Salvador, 228, chama o controle agora em 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, Tan 3890. 25, décima 45, alterna 126, décima 8, 5, bom voo. 6570, recife 2545, alterna 2685, obrigado. Senador 800, autorizada final do ILS X-Ray, traço na sua posição de 1 hora. A 6 milhas e meia, está mantendo 810, não interfere na sua aproximação, Robson 44. Ok, PCM 6200, autorizado na sua. Novembro é Papatango. Passou isso, professor. Gentileza, cheque seu transponder, ainda não recebemos sua altimetria, senhor. Vamos colocar o equipamento novamente. Controle Salvador, bom dia, TAM 3890, cruzando 2 e 200, na sua escuta. 3890, bom dia, contato radar na decolagem, só 330, sai da PUC. A PUC 330, tá 3890. Código acionado eu recebo, eu não recebo a altimetria, senhor. O modo Charlie. Sujo que você está cruzando, por gentileza? Obrigado. Autorização 107 370 para Recife. 370 Rio. 370 autorizado para Recife, viatura 58. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, transponder 5526. 370, repetida 10, Cuca da Caju, uniforme 58, pode acolar de curva esquerda, 120, controle 5526, eu transponder. 5973, correto? Ponte 3, chame para o pushback, tá? O Rio 59, você vai fazer o solicito acionar na posição para fazer o pushback. Gente do acionamento, Rio, chame 1234. TN6200, bom dia. Tráfego avistado, reporte baixado e travado, altímetro 1, 021 agora. 021, 200, reporte. Ador é o trip 5316, haveria possibilidade de voar a Duna, tá presente? Guarde. Federal 9970 423, prossiga. Bom dia, senhor. Pushback e acionamento 340. Recordação aqui de solo, reportando contra o táxi, federal. Coordenação com solo, livre pushback e acionamento, chamará para táxi. Federal 9970. Baixar e travar, 6200. Livre pouso, pistão 0, vento no 40 graus com 11 nós, Oxenê 6200. Livre pouso, Oxenê. Livre 5316, desce a 2000 pés, tem restrições, ajuste no 021. Afirmativa, descida para 2000 com ajuste de 1000 e 21. Ele 21, graças. Passaredo 2223, 4000 pés, ajuste no 021. 4000, 021, 2223. Novembro para Papatango, reassuma a navegação na proa de barreiras. Novembro para Papatango. Novembro, Papatango. Mike Eco Delta reporta no ponto, espera taxiway Oscar, o altímetro no 021. Pega, te chama centro Recife, 1260, alterna 1288, novembro é Papatango. Centro 3890, chama Recife, 1245, alterna 1286.85, onde eu vou. 2545, 2085, obrigado, bom dia, centro 3890. Oxenê 6200, no solo 35, direito no 21, décimo 9. 219, direito, 6200. O Delta autorizado a alinhar e decolar, pista no 7, o vento no 30 graus com 11 nós. Batilha, Alfa, reposta Juliette. Alfa, reposta Juliette, 6200. Papapá, November, Papatã, o controle. Salvador Ground, American 982. American 982. Good morning, go ahead. Good morning, unable clearance on 121-1, clearance on request to Miami. I'm sorry, to receive it. Okay, to receive it. Send by to copy to bike level 350. Break, break, federal 9970 para táxi 2 a bordo, alterna São Luís, 3 horas de autonomia. 9970, siga via Índia, no ponto de espera, torre 1896, ajuste 1021, confirme autonomia. 3 horas, São Luís alternando. Tente, bom voo. Obrigado, 1021, 118.6 no ponto de espera, bom final de semana. Sessão Índia 050, filaço e chegada maré. 050, 922. Passarelo 2223, recepção identificada 21909. Reduzindo para 21009, 2223. Trip 5316, autorizada final do ILS X-Ray para pista 10, reporte localizador. Permissão, reportaremos o localizador, 5316. November Papatango. November Papatango, prossiga. Nós tivemos uma pequena queda de energia, vai tornando tudo ao normal. Confirme como está recebendo. Ainda do mesmo jeito, o senhor vai prosseguir o seu voo, confirme. Afirmativo, nós mandaremos para a oficina do destino e gostaríamos de fazer uma modificação para visual 145. Regra de voo alterada, agora no 038, mantendo condições visuais nível 145, próximo estimado de pouso, November Papatango. O November Papatango está estimando pouso aos 1230. 1230 copiado. Fala qual é o horário de alternativa que o senhor declarou no plano, por gentileza? Salvador. Salvador. Copiado, grato. Monitora, chama agora. Chame o centro Recife, frequências 1260. Alterno 1288, bom dia, bom voo. November, Papatango. Papatango, obrigado, bom dia, senhor. Aqui pro Delta Decolador 38, chama o controle agora no 20, 18, bom voo. Tudo flight level 0? Flight level 310. Ok, 310. Taxi 310, American 980, come. Latitude, push and start. Got it. Passaria do 2223, após selo, desce 2 mil pés, ajuste no 021, autorizado final do ILS, reporte estabilizado. Após selo, desce 2 mil, na passaria do ILS, X-Ray. Controle, Salvador, bom dia, papapá, Mike X-Delta. Mike X-Delta, bom dia, mantendo condições visuais, 1 mil pés, na rua de Manati, reporte livre na CTR. Caralho, vamos, 39, chama o controle agora, 120, 18, bom voo. Agora está mantendo 500 pés de voo pairado, não interfere na aproximação. Complete, chame a torre, 18612 e bom voo. Obrigado aí, bom trabalho. Amém. Controle 19970, Momo Fox, estamos iniciando a curva esquerda. Bom dia, contato radar só 340, esquerda na proa de Momo, federal 9970. Proa de Momo. Controle o papapá Mike Leste Romeu, está mantendo a vertical da BR-34, mantendo 500 pés, vai até Águas Claras. Escuta permanente, Leste Romeu. Escuta permanente, Romeu. Passarei do 2223, informo, tráfego sua posição em 12 horas, a meia dúzia de milhas, está mantendo 500 pés, um Robson 44, não interfere na aproximação, reporte estabilizado, localizador. Mike X Delta, seu estimado de pouso, por gentileza. Está 3663, bom dia, senhor de identificação, desce a 4 mil pés. Vigilância, chegada bom, se ajuste no 021. 021, 4 mil, chegada bom. Voo no 922, vou na proa de Itap. É mais rápido, voo no 922. Mike Echo Delta. Seu chamado de pouso, por gentileza. Zero, go ahead. Okay, depart level 310. 310, thank you, American 92. Dragon, come back right to push. O 9970, o Mike Echo Delta confirma estimado de gentileza. Dois mais. Zero 53 novamente. Copiado, grato. Mantenho mil pés, reporte de na CTR, Mike Echo Delta. Zero 9970, aguarde coordenação com o centro, mantenha a OPC da saída. Certo. 3153, aqui ainda no ponto de espera, estou indo na noite desse momento, e a gente vai voltar. Flash final, chame a torre 1-1-8-6-12 bom pouso, passaria do 2223. 108-6, obrigado, daqui a pouco. Certo. Comandou, bom dia, passaria 2223, estabilizado o ILS X-Ray. Bom dia, passaria do reporte no externo, baixar até lá. Reportará. 221, 922. Sideral, 9970, autorizado do Edic Flock. Zero is ready for pushback into start gate 1-1. We're gonna make zero. Set up two, come back right to taxi. Push through, we'll call ready to taxi, American 92. Mas de voo retorna? Não, na Teresina São Luís. Aí a aeronave decola às 6:10, 6:20 da tarde. São Luís, Teresina, Confins, Guarulhos. Muito grato, 9970. Muito bom voo, senhor. Se alguém de vocês aí precisar uma carona, para nós é um prazer. A porta aqui não tem tramela. A gauchada aqui é de boa paz. Obrigado. Bom dia. Guarda apenas a pista livre. Aguarda. Pro de Caju. A parte esquerda pro de Caju, obrigado. Sim, bom dia. Obrigado. P5316, no sol 44, direito 1219. Direito 219, 3, 16. Mantenha o ponto esperto em 3153, por gentileza. A mais que já é mantendo o voo parado na estação Pirajá. Gente, já meu. De pouso, pista no zero, vento 150 graus com 08 nós. Pouso 1-0, 2-2-3. 2 do Pátio 3 de Alfa, 5-3 no meio. É da passarela na final da 1-0. Após o tráfego ali, mantém capseira no zero, tá 3-1-5-3. Passarela tenta pássaros durante a aproximação, ok? Ok, obrigado. O 9970 chama agora Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, bom voo. 2545, qual é a segunda? 126, decimal 85. Obrigado. Boa. Bruno 922, desça 2.000 pés, autorizada final do ILS X-Ray para pista no zero, reporte localizador. 2.000, reporte, 920. Fica bravo. É, copiou. Tá avistando o campo? É, não copiou, senhor. O senhor já está avistando o campo? É, eu estou passando, estou chegando no aeroclube agora, senhor. Ciente, graças. Vermelho X contorne o cruzeiro, ele bate 3, onde está o total, traz o total. Ok, tá visual, obrigado, vocês vejam no meio. Acelerei 2223, no solo aos 46, direita no 2, 1, 19. Direita 1, 2, 9, 10. Passaredo, taxi de Alfa, reporta em Cidade Alfa, reporta em Cidade Delta. 6153 tem livre decolagem, pista 10, vento 140 graus com 10 nós. O meu Cica Bravo, bom dia, a intenção é direto Bata? Acima a pista. Dá presente, curva esquerda, direto Bata, reposto na final para pouso, vento no 50 graus com 10 nós. O time entrou no 021 agilizando, a medida do possível, Romão Cica Bravo. Bravo. Meia. Acho que daqui é 2-2-2. Zero Rio. Gostaria de agilizar aqui a Gilete moto no 4 com a Sereia. Papapá, Mike Letchwell tá ligando a BR-324, vai com proa do Parque de Bituaçu, após o do Itaú Sul para regresso. Gente, Letch Romeu. 0,8, bom voo, bom final de semana. 0,8, boa. 9 crew. K109, taxi via Akron, then India, until holding point. There, contact tower frequency 118.6. 118.0 to 1, 4, 5. 118.6, you want us to taxi let's see, Apron and then Alpha, correct? India taxi. Okay. Rio 5973 tem livre decolagem, pistão no 0, vento 140 graus com 09 nós. O meu Cica Bravo já visual com ROPS 44, vento no 5, corrigindo 140 graus com 09 nós, reporte no solo controlado da Bata, o meu Cica Bravo. Cica no solo, o meu Bravo. Oi, Salvador, bom dia, 922. O 922, bom dia, altímetro no 021, no reporte por gentileza passando o marcador externo baixado e travado. Reportar o 922. Salvador, bom dia, Rio 5973.